nossas pernas nos enganam por aí. Versos são fios submersos em ascensão. Vem pro sol quente, vem e tente o perdão. Meu amor, entende? Venha sempre.